não tá satisfeito com a corrupção. Sai de casa logo, vem pra rua, meu irmão. Agora é o momento, o povo tem o microfone. Melhor que pagar o busão todo dia e depois ficar com fome. Eu digo mãos pro alto, 3,20 é um assalto. De 20 em 20 boto comida no meu prato. Não são só 20 centavos, e sim vários bilhões. No congresso que está os maiores ladrões, roubando na cara dura, verba da educação. A FIFA que se foda, o país é do povão. Dilma, deixa um recado, é melhor me ouvir. Se não mudar nada, seu governo vai cair, pois o gigante acordou e viu que tá tudo errado. Então, polícia corruptos, é melhor tomar cuidado. Quer hospital, quer escola, no padrão da FIFA. E que porra é aquela da cura dos bicha? Marcos Feliciano só queria saber o que foi que os caras fez pra você. Todo dia vamos pra rua até melhorar, ou melhora o Brasil, ou ele vai parar a geração. Coca-Cola finalmente levantou e confesso que gostei. Estamos dando show, professor, te desejo todo prestígio e um salário melhor do que a dos bandidos. Aqueles do congresso que assinaram a PEC, diga não já pra 33 e 37, protesto tem que ser pacífico, mas a polícia não ajuda. É bala de borracha direto na sua nuca, polícia covarde. Em cima do helicóptero joga bomba de gás e atropela de moto. Dilma, minha mensagem tem endereço pra você. Nós somos o povo, ninguém pode nos deter. Vem pra rua, meu irmão, que é a maior arquibancada. Fica vendo da TV, não nos ajuda em nada. Vem pra rua, meu irmão, que é a maior arquibancada. Fica vendo da TV, não nos ajuda em nada. We'll be right back.